226 autorizada por hoje, o Príncipe. Ok, 226. A 2761, no sábado, zona 7, livre à esquerda, chame São Salvador, no Luizana, no sinal 9, separado do grana. À esquerda, solo 1219. 3463, mantenha nível 140, informação de tráfego 1 hora, 22 milhas como este, 12320, cruzando 200, descida para 150. Ajuste no 017 e siga a lição para 2509. 060, 2509. Tá 250, voo 30. Oprim, 250. Agora 315, voo 30 indicada. Confirme a velocidade indicada. 2509. Gente, inicia a redução para 2309-6315, número 3, na aproximação. Na 6315, está reautorizado e descido até 4000 pés. Ajuste a 1097. Prossiga. Isso, mantenha 4000 pés. Cinema 250, vou na produção Vitor 362. E após o 362 e 363 para a final Renato, isso mantenha 2500 pés e forma estabilizada. Vai voar na proposta de voltar, Sérgio. Tudo 362, o Cinema 250. Estabilizado, Renato 226, 226. Renato 226, chama-se Salvador, frequência 18, decimal 95. AZ 4463, controle. Deixa na 226, autorizado, pouso, terceira 28, versículo 200 graus, 079. Autorizado, pouso, 286, contato radar, sua gestão da MOMO, transmissão Frutini, V350. Frutini, você é pronta 2000, faz o país. Após 2000 pés autorizado, com a direita via saída. Direita via saída. Salvador, boa tarde, tá? 3437, troca a posição era da 28, pronto. Gente, mantém a posição, aguarde. Mantém a posição, 3437. E alteração radar para sequenciamento, de esquerda para 160, seu limite é radial de Salvador, 1190. Esquerda 1160, ficado 1160, Salvador 1160. 0113, chama o centro Recife, frequência na 2008, decimal 8, altera 1135, decimal 3. Chama o centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 135, decimal 3. 128, decimal 8, 35, decimal 3, 1203, tchau. Na 315, redução para 200 mais. Segue o tráfego da companhia, posição de 1 hora, 25 milhas, cruzando 050 em descida. Gente, na 315, 4428, emitir redução para 2208. Vento 2.0 graus, 079. O ajuste no 017, autorizado alinhar e decolar. Cabeceira 2 Juntos. Autorizado em Helicóptero 2.4.37. Decoração na data de pensamento, cuja direita para o 065, limitado pela Rádio de Salvador 095. Direita 065, limitado pela zona do Lagoa, 0472. Cinema 305, cuja direita para o 200. 200, 63, 95. Isso para 2500, 3.6315. 2.6315. 3.6315, 2.0 milhas, este de Salvador, já com uma navegação na produção de Vitor 3.63. Vitor 3.63, para presente 6.315. Número 3 na aproximação, sobre tráfego em posição de 11 horas, 1.8 milhas, como sudeste, né? 2.3.0, cruzando 4.503. É tráfego de pés, azul, 4.3.2. Estabilizado, 6.2.0. 6.2.5.0, chama todo o Salvador, frequência 1.8, decimal 9.5. 6.3.1.5, inicia a redução para 1.9.0. 6.2.1.9.0, 6.3.1. Controle Salvador, boa tarde, 3437, decolou aqui a prova pista. 3437, contato radar, sua via saiu da Elefa no Alfa, região 300. Protegia Elefa no Alfa para 300, 3437. 422, via se mantenha 3000 pés. 3000 pés, 1.017, 4.2. O chinelo é 356, via se mantenha 4000 pés. Operação andar para sequenciamento com direita na proa 060, limite radial de Salvador 090. Ok, descendo para 4000, proa 060, limitado para 090 Salvador, 63 de comércio. Rádio 4422, curva esquerda para 050, permanente limite. Esquerda 050, curva 422. Boa tarde, seu centro 144 e com ação, tempo. 4144, desce montanha micro 120, via chegada 351, ajuste 1097. 0422, completa com a esquerda pelo 040. 0040, do passar 22. Salvador, assuma a navegação na produção de 3.3, desce para 2.500 pés e forma estabilizada na final de nave. Tem estabilizada a ginásio 3.3, esquerda, descendo 2.500 ou 4.4.3. 3.3, estabilizada a ginásio 3.3. 3.3, 1.5, chama pelo Salvador, frequência 1.98, decimal 9.5. 3.5.6, curva esquerda na proa 0.4.5, permanece limite. 045 de proa, permanece no limite, 6.3.5. Seu chamamento 3.5, continue sinal 2.8, aguarde pista livre, espera pela frente, passando no cabeceiro. Guardando 6.3.5. Controle. Chame centro Recife, frequência 1.2005, altera 1.2545. 35, chame solo 1.2000, decimal 9. Rogério, EME 3.15, controlizado, pouso, cabeceira 2.8, verso 1.80, grau 089. Rogério, EME 3.15, copiou? Vento, para cheque no 80.08. 10, destino de Salvador é a pista 28. Operação radar para final ILS, com a final RNAD, curva esquerda na prova 100. Chama a 356, retoma a navegação na produção de Vitor 363, desce para 2.500 pés e forma estabilizada. 363, repassada estabilizada 2.500, 356. Oscar Golf Uniforme, plano de instrumentos cancelado 1.636, mantenha-se em regra de voo visual, voo direto de asa, ou então voo direto Paris. Paris, ajuste no 017, reporta para descida, Oscar Golf Uniforme. Gente, pode pistar livre, 0422 ou ajuste no 097. 097, 4422. Poxa, né, 315, solo aos 37. Vai durar via Charlie e chamar o solo antes de ingressar o Pátio Grosso. Número 2, número 19. 219, antes de ingressar no Pátio Grosso, Charlie. 63, 95. Então, o nosso Golf Kilo vai manter a posição inicialmente. Para o ingresso no corredor entrelado. 230 graus, 079, autorizado decolagem, 097. Puxa, né, 6356, só nos 43, vai ligar via Charlie. E antes de ingressar o baixo fundo, vai chamar só, 1-2-1 do simulado. Pode proceder a transferência ao controle? Assim, Lúcio, para ter um negócio gostoso, chame agora o controle salvador, 1-2-0, décima 8, por favor. 08, graças a Deus. Contato radar na decolagem, sobre o CDA para 1 na transição, eleva nível 100. CDA para 1 na transição, eleva 100 até você. Então, ponto de espera, acolhe, autorizando alinhar e decolar. Cabeceira 28, estamos com a tela para 2.500, 200, 200, 079. Na 305, se possível, de imediato. Decolar pista 2-8, a gente decolou também com a prova 2-5. Afirmo, informa o tráfego para fazer o decolagem, está mantendo 1.500 pés em ascensão para 100, a sua esquerda vai receber provavelmente o tráfego. Bravo, aguarde. 3805, decolado aos 47, informa o tráfego adicional, agora à sua direita também é 1510, o tráfego à sua esquerda 2500. Vai chamar agora o controle, 120 decima 8, Monvolva. Mantenha a proa até o nível do voo 04, até 4 mil pés. Após 4 mil pés, voo atua de São Paulo, para classificação da São Paulo, transição ótima. Ok, ponto 4, mil voação, vou para o PSG, vou para a transição da sensibilidade, a restrição de uma centena. Aguarde. Olha. A Tango Ola ficou firme no sul da montanha 3.000 pés, cotejo. Junto 3144. Atrasando 44, torre 118, decimal 95. Boa. Tá passando agora pro quilo controle. Ótimo, chegou o quilo 3, viu, senhor? Pronto, mantenha 3 ou 6. É. E aqui vamos durar o controle. E aqui vamos lá, falou de Serra Luiz e de Arruína. Falou de Serra Luiz de Alta Lima. Com a voz, mantendo 500 pés, o código é o 02111, o Inés do Bravo. Certo, mantenha 500 pés, é ponto final para a posta, Raul Cidão Palinho, e Acromo Bravo. Bravo. Dan 3805, tráfego 10 horas, 5 milhas, rumo Whisky, mantendo 3 pés, Charlie 208. Certo, 3805, vou descer na posição. Autorizado. Voo 2008, controle Salvador. Sem identificação, dessa via, chegada para o meu voo 0120. Prezado de voo 120. Salvador, Papagaio, Kilo Romeo Oscar, visual com calma. Papagaio, Kilo Romeo Oscar, chame torre 118, decimal 95. 1895, Kilo Romeo Oscar. Final da noite, você aguardará a autorização de pouso pelo ambiente. Passando 070 para o 6100 até a 305, pode conseguir com o restante, você está até? 6105, sua. Atualmente de voo 1-0. 1-0, 3-0-5. Atualmente com a Messione, chame pronto. Vertex. Acho que se encontra, cara, com a pele agora. 3-1-4-4-0-5-1, e pera aqui, deixa ele 1-2-1-9-0. Tango é papá, ainda é papá. Pronto, o saque com 2 agora. tráfego, siga como número 2, existe um tráfego também, chamado 4-4. Escolhendo, tá no verdade, chama de ponto de para próprio, Victor, vamos lá. Salve, grupo na escuta. Fechado no pátio 4 ou 5? 4. Agora está no ponto de espera do táxi? Você estava no pátio 5, esse é o pátio 5. Aqui você estava, mas é o ponto de espera agora. Chegada T31, na presença do André, por salvo, a ponto de altura. Altimetro 1017. T31, direto campo. 1.300 tráfego 3 horas, 2 milhas, rumo nordeste, passando de voo 180, descida para o voo 120, Boeing 737-700. Certo, através da terra. Chegada do kit, para o mesmo voo 070, ajuste ao telefone 017. É, confirma a chegada para o 95? Chegada e kit. Deve ter chegada para o 070, no 85. Fecho, trapaça o ponto de Paraguai. Chama agora o centro Recife 125 décima 1, caso negativo 123 décima 8. Recife 123 décima 8, 3205. Motor chamador, é o Papatão. Papango Yankee, Romo Bravo, controle. Yankee Bravo, decolou de Serra Luiz de Santa Lima, controlou de Serra Índia 30, 2 a bordo, vai manter a 513, o forte é o 02-11, Yankee Bravo. Eu vou assinar para pouso, serra aí, se der com índio, eu vou para a sangue e entra no meu braço. Tá bom. Vamos lá passar, Vitor, no México, de cura 5-6, chame 120, 29, controle, aliás. 201, obrigado, tá bom. Contrato radar na decolagem. Sua. Para o novo voo. Sul mantendo o voo 040. Está presente autorizado voar direto Coral. 040 voa Coral, Vitor Matelota. Thank you. mantenha. Então, tráfego para pouso, pista na 7. Sendo assim, mantenha a ponta de espera, aguarde. Agora que eu estou uniforme, chame torre 1, no decimal 95, vai tentar para o helicóptero, prosseguindo para o final do LC, a 110, vai ter a nossa aproximação. Torre 1, no decimal 95, no pouso. Autorizado final do procedimento terminado, pista 28, desce para 25, 0010, altimetro 1017, reporta estabilizado. Cancelo para 2500, com 17, autorizado o procedimento, reporta estabilizado, 2008. Agora vamos para Victor Romeu Oscar, suba para o nível 1100. Uma centena, Victor Romeu Oscar. Passando do Yankee Romeu Bravo, vai tentar para a praça do prosseguindo para o final, vamos 7 a 1.500, faz agora 2 horas 3 milhas, Charlie 208. Sim, o Yankee Bravo já avisou. 7. Sendo, acho que a luz ficou em tudo utilizado, pichando 7, vai entrando na 0 grau 08 mais. Bom, autorizado, fica na forma 7, nossa louca. Boa parte, pois? Para o sequenciamento, disso para 1-1-0. Para o sequenciamento, acelerador 2231. Acelerador 2231 para o sequenciamento, disso para nível de voo 1-1-0. 1-1-0, descerá o 2231. Thank you, sir. So, the number of you is sharing out of the truck. 1985, reduza para 200 mais. 2009, 1985. 1985, segue o tráfego 12 horas, 1,612 milhas, passando 3.000 pés para 2.510, rumo norte, peça que se está o Serra Vitor 364. Tem que ser o tráfego de 1985. Bom dia, só vai ser 3230, na copa do Rio. Para a sua identificação, vou elaborar para a chegada Ipite, que é a próxima unidade descida. Telefone cruzado com a pista na 7, vento 2900. 964, desça para a nível de voo 1964. 1964, vai estabilizar o visual com o campo 2008. 2008, chame o torre, no meio do decimal 95. 964, desça via para 3.500 pés, eixo do altímetro 1017. Uniforme, 1-3, Corredor Axé, reporte fora da barra. Volta fora da barra, Corredor Axé, no meu pé, está do time uniforme. Pedro 2231, 1-3 milhas, sudoeste da posição Somos, assuma a navegação na posição. E essa é a prova, 2231. Esquerda ou prima agora. Vocês estão no controle? Sim, 231. Prima ou prima? A direita ou prima? 231. 1964, voe ou prima? O prima 964. 264 vai fazer agora para 2500 pés, acho que vai te 017. 2500, 017, 9 metros. 363, 6320. Acho que 6320 é a identificação, eu fazia chegar aqui para o plano, para número 120. 7120, autoriza para o do Serra Vitor 362? Negativo. Certo. Pode prosseguir na descida, papel 2231? Acelera 2231, desça e mantenha o nível de voo 050. 050, 2231. 62, o Gol 964, autorizado prosseguimento. 964 autorizado, final do procedimento Renato Pistola 28, repasse autorizado. Vai estar avisado no momento. Vamos ter tempo, 10, 3, 1, favorito. Estamos em 231, deixa para 3.500 pés, o gestor de 1.017. 3.517, 3.231. Considero você para 4 do 4 agora, 10-2-3-1. Câmara 6-0 vai seguir no 2-0. Câmara 6-2-0, se mantém manter a nível de voo 0-0-6-0, reduz para 2-5-0 mais. 060 reduzindo, Xané. Acelera 2230, deixa para nível de voo 050, 4 indicada. 050 indicada, voo 409, 2230. 7. Oxené 62, confirmando a Xané 320, reduza para 230 mais. 2230 nós, Xané. Delta Copa Uniforme, frequência lista da coordenação, não há tráfego de conhecimento do controle do CPI-20 da Paris. Deixe da 1-0-2-2, Thiago Santos. Thiago Santos, corrija o transtorno, por gentileza, para 0145. Está acionado 0145, vai efetuar o cheque do equipamento. Gente, Argo Fresca, mantém essa flor por mais 30 segundos após o escorrer do forte, deixando o número 0218, por favor. Sim, Argo Fresca, até a volta. O 964 chama em torno, no meio desse 995. 995, obrigado. É 3154, reduza para 230 mais. 3154, go down 220 mais. 3154, this is 220 mais. Coming 220 mais, to be our minimum trim of the frequency. 3560, reduza para 250 mais, para o sequenciamento. 560. 4462231. Zona 3, final do procedimento, nós confirmamos. Zona 3, final do procedimento, em lado 38, espera 2500 pés, hoje, 2000,097. Falta elevado, final do procedimento, vamos para 2500,017,3231. Acelera 2230, reduza para 220 mais, desça para 4 mil pés, o estilo é 1.0, 1.7. Reduzindo 2209, 4